9, redução para 220 nós, desça para 3.000 pés, ajuste no 08. 223.000 no 08, o FDX foi na data. Controle Salvador, bom dia, TAM 3152, decolado, passa 3 e 100 na sua escolha. Bom dia, TAM 3152, contato radar, vou para o nível 330, saída PUCA. A saída PUCA, livre ascensão ao 330, 3152. Salvador Gol 1805, busca estacionamento. Autorizado, busca estacionamento, chama ataque, no 805. Chamada para ataque. Estabilizado na final visual com a pista 4062. Do 4062. Ponto até final, chame a 2, 18.6, até o meu pouso. 18.6, grato, 4062. GT5899, autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, redução para 1970 nós. 1970, descendo para 2, para o GT5 na próxima. 4062. Tem machado travado, 4062. 120 com meia dúzia azul. Livre pouso, 4062. TAM 3152, chame o centro Recife, 12545 e alterna 126.85. Vai chamar Recife agora, 12545, alterna 126.85, TAM 3152, uma boa noite. Boa noite. Luna estabilizando visual, pista 10389. TAM 3891, completa final, chame a torre 186, tem bom pouso. 120 decimal 8 controle. 12545. 2545, obrigado. Tomando código transponder é o 5511. Me chama quando pronto pro push. Controle Salvador 3891 da TAM, muito bom dia, passando 3891, continue a aproximação aguardando pista livre, bom dia. 4062 da Azul, no solo 27, livre à direita, prossegue Alfa Juliette, prossegue Alfa chamante para Juliette. Alfa chamante da Juliette, 406. Para o táxi, turno 805, com 136 a bordo, estamos alternando Fortaleza com 3 horas. Índia Alfa, me chama pronta no ponto de espera, no 805. Índia Alfa, chamará. Está 3891, no check-train, livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com 629. 120 com 612, abaixado, travado, 3890, 3890. Na frente. Chame a torre 18-6, termo pouso web. 18-6, 5899. Voador, bom dia, gente, 5899, vista por cento, curso localizador. 5899, reporta marcador externo, baixada e travada. Reporta o externo web, 5899. Ingresso na Juliette, 4062. Gente, ingresso via Juliette pro 8 azul 4062. Via Juliette pro 8 4062. Solo Salvador, boa noite, voo 994. Voo 994, boa noite, 186 para 4. 186, obrigado. Aguardando pista livre, web. Aguarda, continua 59 web. Já 3891 no solo 30, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette para remota 13, 3891. Salvador, boa noite, gol 994, posição 3, formação Bravo, autorização Maceió. 1994, prepara pro Caracaju, aguardando o cota, por gentileza. O Caracaju na guarda, gol 994. 5899 da web, livre pouso na 10, vento de 1-0 graus com 79. Livre pouso da gente, 5899. Após o tráfego na final e mantenha no zero. Após o tráfego ali, mantenha no zero. 1805. Controle Salvador, bom dia. Web 6746, cliente da Bravo, 185 por 150. Alto, Web 6746, identifique. Pro de Duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1018, informe estabilizado na final. 2.000, Duna na proa, 1018, reporte estabilizado, 6746, obrigado. Web 5899 no solo aos 32, livre à direita, prossegue Alfa Juliette pro 10. Alfa Juliette pro 10, livre à direita, 5899 objeto. O 1805 tem livre decolagem da 10, o vento é de 120 graus com 7 nós. Livre decolagem 1-0, gol 1-8-0. Gol 1-9-9-4, cópia. Firmativo, prossiga. Gol 1-9-9-4, está autorizado Maceió, 350 nível, decola da 10, sai da Puca, Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. 5522 autoresponder, 120 decimal 8 controle. Autorizado Maceió, nível 350, decolada 10, sai da Puca, transição Aracaju, curva esquerda, posse. Transponder 5522, controle 1208, gol 1994. Cotejamento correto, chama quando para o posto no 3. Afirmativo, chamará. Controle Salvador, boa noite, ao 35344, passou 190, autorizado a 750 e sente a informação, bravo. Boa noite, trip 5344, identifique chegada Mari, desça para 3.000 pés, o ajuste 10018. Desce para 3.000 na chegada Mari, trip 5344, identificou. Controle Salvador, bom dia, gol 805, 2000, Puca, Aracaju. Posição Puca, de paz. Bom dia, gol 805, contato radar, subam para o nível 370. 370, gol 805. Controle Salvador, gol 1896, boa noite, com Maçanha, bravo. Boa noite, gol 1896, identifique, chegada Mari, desça para 4.000 pés, o ajuste 10018. Identificou, Mari 4.018, gol 1896. controle 5344. Desconsidere. Salvador, gol 1994 para pushback e acionamento. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi, 1994. Autorizado, reporta táxi, 1994. Controle, Salvador, boa noite. Eu estou 3170 com informação Bravo. Passa 1170, descendo 150. Boa noite, TAM 3170, identifique. Chegada Mari, desça para 5000 pés, o ajuste 908. Identificou na Mari, desce para 5000 com 1018, 3170. Gol no 805, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545-2005, obrigado, bom dia, gol 805. Bom dia. Trip 5344, autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés, informe estabilizado, vai seguir Boeing 737-300. Sempre seguindo o Boeing como número 2, o Trip 5344 vai reportar estabilizado, descendo para 2000. Gol no 896, solicito cena de via esquerda de formações. Valeu, Brasil. Obrigado, vou informar, vou para o WhatsApp. Estabilizou o visual 58, 56746. Web 6746, torre 186, seu Barbosa. 186, obrigado, é um ótimo serviço. Noite, WebJet 6746, aproximação final, machado travado a 2 milhas do externo. 6746, está no visual, tem livre pouso na 10, venta de 1-1-0 graus com 6129. 7-10 com 6-12 alinhado, livre pouso na 1-0, 6746, obrigado. reportar que chegou no 994 POB 133, 2 horas e 35, Salvador. Prossegue via Indel, que me chama pronto no ponto de espera. Indel, que chamaram pronto, chegou no 994. Meu pés, informe estabilizado. 2018, formulário estabilizado, 1,9. Estabilizado no localizador 35344. 35344, torre 186, tamo no pouso. Torre 186, boa noite, 5344. Torre Salvador, bom dia, 35344, passou a duna. Estabilizado no localizador. 5344, bom dia, reporta marcador externo, baixado e travado. Vai apontar no externo, baixado e travado, 5344. Corre Salvador, boa noite, gol no 994.090, pronto. Gol no 994, mantém o ponto de espera, aguarde, boa noite. Gira, mas eu mantenho posição, gol no 994. É 746, no solo aos 46, livra à direita, prossegue Alfa e mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, mantém posição, 6746, não se escuta. Oi, boa noite, gol no 606, com informação Bravo, autorização para Campina Grande. Gol no 606, para Campina Grande, prepara Pucas e pare, aguarda a cópia. Pucas e pare, aguardando, gol 1606. 35344, tem livre pouso na 10, 210, 0 graus, 8 anos. Livre pouso na 10, 35344. Gol no 994, após o tráfego nacional, ele mantém 1-0, André, 790 da trip. Firmativo, após passagem do tráfego, ele mantém 1-0, gol no 994. Salvador, bom dia novamente, voo 7-4 para puxar o estacionamento. 7-4 autorizado, puxa o estacionamento e cima ataque. Estabilizado, LF Campa Vista, gol 1896. Gol 1 no 896 completa final, chame a torre, 186 tem um bom pouso. 26, obrigado, bom serviço. Torre Salvador, boa noite. Gol no 896, estabilizado LS. Boa noite, 96, boa noite. Continue a aproximação, aguardando pista livre, aeronave da companhia alinhando para decolagem. Continuado, bom. Para ingresso na Juliette, o 6746. Vai manter a posição na Juliette e aguardar. Seu gate é o 02, aeronave já foi autorizada a push. Afirmativo, vai manter então na Juliette aguardando para prosseguir o 6746. 5344 da trip, no solo aos 49, livra direita, prossegue alfa, mantém antes da Juliette. Livra direita, prossegue na alfa e mantém antes da Juliette, trip 5344. No 994, janta de 10 graus com 7 nós, tem livre decolagem na 10. Livre decolagem da 10, gol no 994. Bom dia, Papa Tango Lima, Kilo Zulu, identifique chegada Mari, chame no ponto ideal descida. Gol no 994, decolou 51, 120, decimal 8, controle. 128, gol no 994, bom. Gol no 896, check-train, livre pouso na 10, usança de 1.